Esse episódio do GugaCast é um oferecimento do grupo secreto do GugaCast e do canivete suíço dos meios de pagamento, o PicPay. Para combinar com o tema do episódio de hoje, a gente vai contar, lá nos mini GugaCast diários do grupo secreto, as lendas de quase-morte que a gente conhece. História de gente que chegou muito perto e sobreviveu. Se você ainda não é assinante, aproveita que o PicPay devolve 100% da primeira mensalidade como cashback. Assim você pode experimentar os 700 mini GugaCasts que a gente já fez lá, praticamente de graça, e usar essa grana fazendo o que o PicPay faz, que é quase tudo. Cielo, Uber, boleto, dividir conta com os amigos. É só ir em gugacast.com/assine, que lá tem tudo explicado. Como ouvir no Facebook, no Olo, que é nosso app exclusivo para isso. Tá tudo lá, gugacast.com/assine, para ter GugaCast todo dia útil. Vai lá! E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast. Aqui comigo, como sempre, Rafael Mafra. E aí, pessoal, tudo bem? E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Bia Fiorotto. E aí, Bia? Olá, GugaCasters! Eu tô muito bem, Guga, e você? Muito bem. A Bia viabilizou o GugaCast ao vivo que a gente fez no ano passado. Foi o nosso especial de carnaval do ano passado. E ele não teria acontecido se não fosse a Bia. Ah, bondade sua. Eu só tive que expulsar a Penetra e cuidar da frustração das pessoas de ver como um podcast é gravado, né? Que, tipo, que dura quase 4 horas de gravação. Foram 4 horas? Foi maravilhoso. Pra mim passou muito rápido. Não, foram 3 horas e pouquinho. Nossa, caramba. Quem aguenta isso? É tipo assistir aquele filme do Scorsese. A Bia é o Dr. Frankenstein que deu vida esse monstro. É, então, it's alive! A gente precisa fazer mais um, né? Temos que fazer. Precisa fazer muito, porque eu acho que as pessoas, elas se comoviam muito com cantar a música da análise musical, todo mundo junto. Foi uma catarse. Foi muito louco, foi catártico mesmo. Além de ter esse grande feito no currículo, a Bia participa do Braincast, certo? É verdade, eu sou elenco fixo rotativo. Elenco fixo do rotativo do Braincast, assim como eu também sou. Sim. Embora eu esteja do lado de fora da rotação faz um tempo já, mas eu me considero parte dele. E também o ponto de virada, né, Bia? Eu fiz a temporada que está no seu agregador de podcasts. É um podcast sobre carreira. E eu nunca imaginei que eu fosse falar sobre carreira, mas na verdade foi bastante interessante. Eu aprendi muita coisa. E se você quiser começar pelo meu episódio favorito, é o último da temporada. Que legal. E você também pode seguir a Bia nas redes sociais? Deve. Eu sou @FiorottoBeatriz com 2 T's. Porque Beatriz Fiorotto já é uma menina que pegou, é uma adolescente que reclama das provas de química dela. Eu vou seguir as duas. Tadinha, ela deve receber muita mention, porque, e ela não deve entender nada, né? Ou deve entender, porque já pesquisou, enfim. Mas euzinha mesmo é Fiorotto Beatriz. Meu avatar é uma ilustração que uma amiga minha fez de mim. Você nunca arranjou encrenca com ela, né? Igual a Leila, arranjou encrenca com todas as outras Leilas Germanos que existem. Não, nunca arranjei. Eu acho que adolescente já tem encrenca o suficiente pra lidar, sabe? Muito bom. E hoje a gente vai falar de histórias de quase-morte, é isso, Rafael? É isso, cara. Quais são as histórias que a gente tem, cara? A gente tem a história de um cara que vai assistir um filme na casa do amigo, que é a coisa mais corriqueira que pode acontecer, e ele vê uma tempestade se aproximar. Aham. Uhum. Ok. Tem uma história de um cara que vai com a namorada pro motel e a vê entre a vida e a morte. Nossa, cara. Nossa, que pesado. É. Tipo um ai, ai, ai do sexo extreme. O que é ai, ai, ai do sexo? Nossa, era um programa maravilhoso que tinha no ai, não é People and Art. No Discovery Home and Health. Discovery Home and Health. Nossa! Mas ele voltou. O Ai, Ai, Ai do Sexo voltou. Eu já tô assistindo as novas temporadas. Gente, eu trabalhei, eu tenho isso no meu currículo, eu trabalhei na Tempo Filmes, que faz, né, todas as dublagens do Discovery. Sério? É, eu assistia as coisas antes de sair pra gente poder fazer o corte dos textos pra dublar, e a gente ficava trocando coisas tipo, ai, viu 90 dias pra casar dessa semana? Pá, pá, pá. Era mó legal. É, as reuniões deviam ser maravilhosas, né, porque todo mundo fala daquele eram, jeito. Eram. Não, mas eu conheci a pessoa, vou falar. Quando a gente imita um dublador, a gente imita a voz dele meio assim. Eu olhei para o Caio e o Guga e eu disse, eu quero participar do GugaCast. Essa pessoa que a gente está imitando tem uma pessoa que é essa, que é uma dubladora chamada Cláudia Carli. Uhum. Então, quando a gente tá imitando essa pessoa, a gente tá imitando a Cláudia Carli. Então fica aqui o meu beijo pra Cláudia Carli, que não mora no céu, está entre nós. Não, mas o lugar deve ser incrível, assim, tipo, quando alguém deixa comida velha na geladeira, sabe, na copinha, aí fica, pessoal, eu gostaria de dizer que não é adequado deixarmos sanduíches apodrecendo dentro da geladeira. Isso prejudica toda a comunidade. Foi quando eu olhei para o Bruno e disse, você não tem a menor consideração pela minha marmita. Eu não estive aqui semana passada porque me envolvi num grande acidente. É tudo isso. Bom, essa é a segunda história. E a terceira história, um sujeito que atinge níveis estratosféricos de estresse dirigindo. Ele vai lembrando das coisas dirigindo e ele flerta com o além-vida. Caramba, Rafael, isso é muito bad vibes, cara. Por quê? Por que você faz isso, cara? Você tem um prazer específico em fazer tema bad vibes, pedir história bad vibes, escolher as histórias bad vibes, colocar na pauta e me mostrar só na hora que a gente vai gravar. É isso. Esse é um... Não é isso. É isso que você Eu gosta. Acho bad vibes também. Mas é que a gente recebeu um e-mail, justamente esse e-mail que é a terceira história, e eu achei que podia ser emocionante, assim, essa forma de lidar com a morte, sabe? Eu fiquei exposto a várias situações bad vibes ao ler todos esses e-mails, e eu lembrei daquele livro Admirável Mundo Novo, que as crianças são levadas pra ficar num hospital esperando as pessoas morrerem, e aí quando elas morrem toca uma música feliz e as crianças ganham sorvete, e aí elas ficam insensíveis à dor do luto. Bacana, então tá bom, pessoal, vamos lá. Legal. Então vamos pro jogo. Então a gente vai ganhar sorvete no final desse programa? Sorvete para todos. Ui. Sim, eu vou pedir aqui no iFood e mandar entregar na sua casa. Ah, tá. Pelo menos isso. Na minha casa é um pouco mais possível do que do Guga, né? Mas vamos ver. É verdade. Beleza, então a gente vai pro jogo nesse programa que vai ser super good vibes, porque no final vai ter sorvete. Nessa temporada, a gente ou conta micro histórias do Twitter, que a gente vai pedir pra galera mandar no Twitter, mas como a gente tá gravando esse programa com muita antecedência, não deu pra fazer isso ainda, então no final do programa a gente vai responder perguntas que a galera manda pra gente no Instagram. Beleza, Bia? Você tem perguntas? Belezura. Várias perguntas. Todas as perguntas. No final a gente vai responder essas perguntas. A gente escolhe pra responder aqui no programa as mais sem sentido possíveis. Bora pro jogo? Bora. Bora. No corner azul, vestindo calção roxo e luvas amarelas, pesando uma média de 100 mega por episódio e vindo diretamente da internet, GugaCast! E no corner vermelho, vestindo um monte de calção e luva diferente porque não consegui escolher uma só, pesando coisa pra caramba, faz a média de 7 bilhões aí, vindo do planeta Terra, humanidade! Então, o jogo de hoje é GugaCast contra a humanidade, um jogo que fez muito sucesso. Cara, esse jogo é demais. Eu não lembro como joga, mas é demais. Ele soa maravilhoso na minha memória. Explica aí pra mim e pra Bia, porque eu não lembro. Ele é um jogo inspirado dentro do que permite a lei de propriedade intelectual no jogo Cartas contra a Humanidade, em que a gente faz perguntas e os jogadores têm respostas que eles podem apresentar a essas perguntas. Ah, eu lembro. Você vai mandar as cartas pra gente. Isso. E aí a gente tem que escolher a melhor possível ou a pior possível. A gente manda pra você, sem saber quem mandou qual, você não sabe quem mandou, e aí você escolhe... eu lembrei. Isso. Eu vou mandar as cartas pra vocês, vocês mandam as respostas pra mim, eu leio as duas aqui e escolho qual foi a melhor. A que eu escolher ganha um ponto. O Rafa, inclusive, me mandou uma semana antes. Olha aqui o barulho das cartas. Ele me mandou por Sedex, foi uma loucura, tinha um brasão assim com um R, sabe, numa cera, é muito sofisticado esse jogo. Caramba, Bi, o pior é que se fosse você, eu sei que seria assim mesmo. Oh. Ia vir um ímã de geladeira das perguntas. Ah, agora eu quero. Fica aí a ideia, Rafael, quando a gente lançar o deck de cartas. Ai, acabei de lembrar, eu fiz um ímã pra vocês, eu tinha esquecido disso. É, exato. Eu tenho ele aqui até hoje. Eu lembro porque ele tá na minha geladeira. Que lindo. Eu acho isso bom também porque tem o meu nome na geladeira do Rafael. O que faz com que seja oficial que tudo que tem lá é meu. Nossa, isso é muito coisa de irmão, né? Eu preciso lembrar de tirar. É tipo lamber a comida. Você quer agora que eu já lambi? Fica a ideia, Rafael, quando a gente lançar o deck de cartas GugaCast contra a humanidade, a gente põe isso na embalagem, um selo seu com em cera. Maravilhoso. Mas aí quem ganha? Ganha quem fizer mais pontos. Cada resposta que vocês mandarem, eu vou escolher qual foi a melhor, baseado na minha cabeça. E quem fizer mais pontos ganha. Ou seja, ganha quem você decidir que ganhou. Exato. Ganha o GugaCast e perde a humanidade. Muito bem. Baseado na cabeça do Rafa, que é a cabeça mais confiável que a gente tem aqui. Então. Muito obrigado. Então vamos começar. A primeira pergunta é: qual é o melhor amigo de uma garota? Ok. Ok. A resposta número um é: um abraço do Milton Neves. E a segunda resposta é o espeleólogo chamado Mussum. Que coisa. Cara. Geralmente, quando eu crio esses jogos, eu fico feliz de poder decidir. Porque eu gosto de decidir, assim, de determinar esse foi melhor. Mas às vezes é muito difícil. Como escolher entre um abraço do Milton Neves e um espeleólogo chamado Mussum? Bom, acho que pelo inusitado eu vou ficar com um espeleólogo chamado Mussum. Yes! Tá correto. Toma essa, Bia. Inclusive, eu gostaria de entender o que é um espeleólogo. Espeleólogo é o cara que explora cavernas. É. Ah! Ah, cara, não tem nada melhor amigo de uma garota do que... Parabéns, Google. Você entende muito do universo feminino. É isso aí. Mas você fez o melhor com as cartas que te foram dadas. Parabéns também. Obrigada, Guga. Obrigada. Fair play, né? Uh-huh. Que lindo. Uh-huh. Isso. Segunda pergunta. O que nunca falha em deixar uma festa mais animada? Ok? Ok. Resposta número 1. O que nunca falha em deixar uma festa mais animada? Canções infantis academicamente corretas. E um muro pintado com a turma da Embonha. Tá difícil. Canções infantis... Muito difícil. Canções infantis academicamente corretas são maravilhosas. Eu, inclusive, sou o autor de várias delas. Sim. E um muro, um muro pintado. Eu não consigo nem ler. Mas a Embonha, ela tem isso, né? Na época que estourou a história da Embonha, cara, eu não conseguia olhar pra imagem sem morrer. Não conseguia. E, na verdade, o melhor da Embonha não é nem a Embonha, é a Casmão com K. Que é uma criatura com os pés no lugar das mãos. É horrível, maravilhoso. Casmão Conca. É excelente. Eu, inclusive, lembro de quando a gente falou sobre a Turma da Embonha aqui no GugaCast, que eu ria no ônibus. Eu lembrava e começava a rir sozinho. Então, não tem como não dar esse ponto para um muro pintado com a Turma da Embonha. Yes! Yes! Vai, Brasil! Queria agradecer. Muito importante a decoração da festa. A decoração da festa faz toda a diferença. E se ela puder ter a Magali no corpo do Bidu chamada Billy, por que não? Eu quero convidar os nossos ouvintes a irem lá no wiki do GugaCast, wiki.gugacast.com, e procurar não só pela Turma da Embonha, como pelas canções infantis academicamente corretas, porque é muito legal, principalmente a do Caranguejo. Nossa, faça isso pelo seu próprio nome. Que é um crustáceo. Ok, terceira pergunta. Em um mundo devastado pelo coronavírus, nosso único consolo é... Ok. Ok. Resposta número 1. Em um mundo devastado pela peste, nosso único consolo é uma doença que não te permite ver a lua. é uma alusão a uma análise musical da música Eu Não Sei Parar de Te Olhar. Não sei se vocês lembram. Não, cara. Eu não lembrava disso, não. Nossa. Ai, é uma versão, né, essa música da Ana Carolina, Seu Jorge. Eu não lembro nem da gente ter feito essa análise musical. Preciso ouvir de novo. Que demais. Parece que você nem ouviu o que ele falou, você só respondeu. Que demais. Não, eu achei demais ele não lembrar, porque ele pode ir lá no Wiki e descobrir qual é o episódio e ouvir. E viver essa emoção outra vez. Redescobrir. Tem razão. Resposta número 2. Em um mundo devastado pela peste, nosso único consolo é dinâmica de grupo. Essa é a peste. Eu acho que faria mais sentido ao contrário. Em um mundo devastado pela dinâmica de grupo, nosso único consolo é a peste. Não, mas a dinâmica de grupo, ela tá ali pra consolar as pessoas, escolherem quais animais elas querem ser, qual que é o planeta que melhor as representa. E não era peste, né? Era coronavírus. Eu improvisei aqui e depois li errado. Continuar a história do amigo do lado. Isso, isso. É provar quem é o líder, quem é aquele que ajuda. Mostrar que você é criativo, sabe trabalhar em equipe, sabe ser competitivo e ao mesmo tempo ser cooperativo. É verdade, coisas que todo mundo tem. Aham. Né? Uhum. Bom, eu acho que diante dessas duas excelentes opções, eu acho que uma doença não pode ser o consolo de outra doença. Então eu fico com a resposta dinâmica de grupo. Yes! 2-1 pra Bia. Espera a última rodada aí, Bia. Você vai ver. Agora, duas surpresas para a última rodada. Duas. Nossa. A primeira é que ela vale 1 milhão de pontos. Mas eu não esperava isso. Mas, meu Deus, eu não fazia a menor ideia que essa rodada seria de 1 milhão de pontos. Sim, essa é a primeira surpresa. A segunda surpresa é que vocês têm que usar duas cartas para preencher essa pergunta. Então, quando eu falar tananã, é onde vocês devem colocar a carta. Ok. Certo? Tá. A frase é: nunca de fato entendi tananã até encontrar tananã. Vocês me mandam duas respostas na ordem, por favor. Nunca de fato entendi tananã até encontrar tananã. Ok. Pronto. Ok. Nunca de fato entendi fugir de ônibus aos 6 anos de idade até encontrar batata show. É, realmente, se ele fugiu, por exemplo, pra ir ao Batata Show, já é uma justificativa. Exatamente. Ele chegou lá e ele ouviu esse acorde aqui, ó. Nossa, que coisa que acalma o coração da gente, né? Olha que coisa linda. Nossa, eu vou até dormir melhor agora. Resposta número 2. Nunca de fato entendi uma carniça sobre rodas até encontrar o conflito Bozo Gonzaguinho. É realmente, é uma parada que mexe com tudo que você acredita, esse conflito. Sim. Né? E você consegue entender tudo, né? Até uma carniça sobre rodas. Uhum. É porque a carniça é pela ontologia e as rodas são pela etimologia. Epistemologia. Epistemologia. Epistemologia. Bom, eu gosto muito da resposta número 1, porque ela mostra que o Batata Show ajuda a elucidar as coisas. Inclusive fugas de ônibus aos 6 anos de idade. Cara, eu consigo me ver aos 6 anos de idade fugindo de casa pra comer batata frita. É algo que é uma das poucas coisas que me moveria. Agora, a segunda resposta, ela ajuda a entender uma coisa muito difícil, que é uma carniça sobre rodas, utilizando uma coisa ainda mais difícil, que é o conflito Bozo Gonzaguinha. Então, com isso, eu fico com a resposta carniça sobre rodas, yes! Conflito Bozo Gonzaguinha. Toma essa, Bia. Eu te falei. Tudo bem. Última rodada. Tudo bem, tem problema não. A minha mãe me acha uma vencedora e é o suficiente pra mim. E o Gustavo é o campeão de GugaCast contra a Humanidade. Muito bem, Guga, parabéns. Ninguém é o campeão. Uma coisa que a gente sabe é que a humanidade perdeu. Mais uma vez. Mais uma vez. Bora pras histórias? Vamos. Vamos. Rafael, que outras histórias precisamos para os próximos episódios? Para os próximos episódios, a gente precisa de histórias de negócios. Legal. Os bons e os maus negócios que você fez. Pode ser quando você tentou vender um negócio no Mercado Livre, quando você fez um rolo com um amigo, né? Trocou uma coisa com a outra. Quando você tentou empreender e deu certo ou deu errado. Todo tipo de negócio. Exato. Ah. Ainda para os próximos episódios, a gente está com o desafio das histórias de professores. Ah, é? Ah, gente, eu achei isso muito legal. Eu já fui professora de inglês. Meu primeiro trabalho foi ser professora de inglês. É mesmo? Aham, eu amei essa ideia. Na verdade, foi legal, mas o que eu quero é ver o outro lado, que eu sempre quis, entendeu? Eu quero entender o que se passa na mente do professor que tá lá vendo aquele caos e ele, de alguma maneira, ele chega lá, faz o trabalho dele e sai vivo. Eu não consigo entender isso. Sem beber. Ou sem beber muito, ou sem beber durante o trabalho. Durante o trabalho. Então, e a gente vai dar um laptop pra melhor história. Sério? Sério. Que animal! Nossa, Nossa, gente, manda história. Porque esse professor vai chegar um laptop novinho, que não é um Lenovinho, que talvez seja, a gente não sabe. Na sala de aula, entendeu? Então a gente quer dar essa vitória pra ele. Tem que mandar fazer um adesivo do GugaCast pra pôr, que nem o imãzinho. Boa ideia. Isso tá sob a sua responsabilidade, Bia. É, eu acabei de puxar um job pra mim mesmo, mas é um bom job, eu gostei. Não, eu gostei. O job vai ser o meu, porque eu tô imaginando que vai chover história, cara. É. Eu não vou dar conta de ler todas. É, se já chove história, né? Imagina tendo um prêmio. Mas é por uma boa causa, porque, cara, essas pessoas são abnegadas. E ainda, queremos histórias caprichadas sobre qualquer coisa para o nosso grande episódio aleatório de histórias aleatórias. Quanto mais aleatória, melhor. Animal. Eu vou mandar uma história. Eu me comprometo. Vou mandar uma história. Boa, excelente. Uma história que eu já comecei a contar pro Google uma vez num bar. E aí eu parei porque você falou pra eu mandar e eu nunca mandei. Vou mandar agora. Eu não lembro disso também. Que bom. É que eu acho que você já não tava mais em condição de lembrar de muita coisa. É possível. Bia, você nos dá a honra de ler a primeira história? Puxa vida, que... Fico lisonjeada. Claro que sim. Essa história se chama Um Amigo em Perigo. Olá, Guga, Rafael, Caio e possíveis convidados. No caso, eu. Me chamo... E foi através da minha noiva que eu conheci vocês. Comecei a ouvir o podcast e, mais importante de tudo, finalmente tem um episódio com o qual eu posso contribuir. Inclusive, com mais de uma história. Sintam-se à vontade para escolher qualquer uma delas, ou todas, se quiserem, uma pessoa um pouco megalomaníaca aqui, mas tudo bem. Uhum. Porque cada uma tem o seu charme e suas peculiaridades. E troquem os nomes, por favor. Eu vou deixar esse recado aqui em cima. Se porventura vocês escolherem alguma das minhas histórias, e somente se isso não atrapalhar a ideia do programa, eu gostaria de pedir a mão da em casamento. Eu tenho feito isso ao longo dos anos, de várias formas diferentes. Até agora só obtive sim, e acho que esse é um dos podcasts favoritos dela. Que lindo! Seria um lugar perfeito pra coleção de pedidos de casamento. Eu acho que já atrapalhou um pouco o programa, né? Mas já que a gente já tá aqui, ainda mais que ele pediu pra gente trocar os nomes e tal, beleza, vamos fazer. Tá bom. Eu tava pensando em a gente fazer o seguinte, já que teve um pedido de casamento, a gente pode dar o nome dos personagens, de personagens da Caverna do Dragão. A gente chama a de Uni, e a gente chama o de Bob. Que bonitinho! Né? A Bia vai ler o seu pedido de casamento. Bob. Bob, então aí vai. Uni, você quer casar comigo? Ai, que coisa mais linda. Porque aí você nunca vai embora sem a Uni. É, ah, exato. Gente. Lindo, eu amei. É o Bob do Takap. Então vamos lá. Essa história começa com a casa de um dos meus amigos mais próximos desde que eu me mudei para a cidade onde moro em 2006. A casa do... Tiamat. A casa do Tiamat era quase sempre o principal ponto de encontro nosso e da nossa turma de amigos. Faz sentido. Jogávamos RPG por lá, assistíamos todas essas apresentações do Cirque du Soleil, baixadas no Emule, de forma 100% lícita. Que coisa sofisticada, né? De se fazer. Baixadas de forma 100% lícita. Quem somos nós pra falar que não? Vimos o Hamilton passar o Glock na última curva e não deixar o Massa ser campeão mundial, entre outros eventos memoráveis, e era por lá que passaríamos as férias de janeiro de 2012, uma vez que os planos que eu tinha para esse ano não davam espaço para gastos com viagem. Todos nós já estivemos lá, amigo querido. Duas informações importantes, e guardem isso. Primeiro, a casa do Tiamat ficava em um morro, como tudo nessa cidade. E aí, dessa forma, o andar na altura da rua principal era tipo o segundo andar da casa, e consistia de quartos e uma sala de estar. No andar de baixo ficava a sala de jantar, a sala de TV e a cozinha. Eu espero que todo mundo esteja imaginando tipo um The Sims, assim. É, a gente tá desenhando aqui. Então, pessoal, todo mundo papel e caneta. Então, no andar de baixo, sala de jantar, sala de TV e cozinha. Segundo, a cidade fica em um lugar de morros altos no interior de Minas. E aqui faz frio de verdade no inferno. É, Tiamat, né? Casa do Tiamat. É. Tiamat. Aqui faz frio de verdade no inverno. Não fazia realmente calor no verão. Na verdade, nessa época do ano só chovia. Por dias. Tipo, não por 3 dias, mas por 15, 20 dias seguidos, e eu não tô exagerando. Pois bem, exatamente no dia 2 de janeiro de 2012, o Tiamat. Rafael! Ah! O que mais aconteceu no dia 2 do 1 de 2012? Eu me sinto preso agora, como se fosse no Caverna do Dragão. Eu sou obrigado a fazer isso. Um dia eu vou me libertar. Tô muito feliz de ter vivido esse momento ao vivo. Sério, muito legal. Porque eu faço. Quando você não faz, eu tô lavando louça na cozinha e fico, Rafael! Aí o Rafael nunca me responde. Rafael! Bem, vocês vão se lembrar que no dia 2 de janeiro de 2012 foi publicada a portaria número 1 da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, fixando os prazos de vencimento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, para o exercício de 2012 e da outras providências. Pô, mas isso, eles fazem isso todo ano, não é? Não é tipo, todo ano é a mesma coisa? Não, e nesse ano específico, os carros com o final da placa 9 e 0, que era o meu, tinha a parcela única ou primeira parcela vencendo no dia 13 de abril de 2012. Foi bom, né? Deu um alívio aí no começo do ano. Foi bom. Ficou bem pra frente, Até comprar material escolar, essas coisas. Era o Palio Verde? Não. Achei bom pro trabalhador brasileiro poder se organizar, né? É sim. Eu lembro. Que bom. Continue aí, Bia. Que bom que eu já me coloquei no tempo, não é mesmo? Bom, exatamente no dia 2 de janeiro de 2012, o Tiamat me chamou pra ir assistir um filme na casa dele. Fomos nós dois, além da irmã mais nova dele e um outro amigo nosso. Chegando lá, no fim do dia, conversamos um pouco e ficamos um tempão até decidirmos o filme. Aí decidimos assistir O Poderoso Chefão 2 e foi assim que a coisa aconteceu. Pode botar um aqui, né? Tia Mate, irmã e amigo se posicionaram no sofá. Eu, que queria ser o diferentão da turma, fiquei na cadeira do computador. Todos tiramos os tênis porque, né? Quem assiste filme de tênis? Eu assisto no cinema. E na sala de aula também, quando passava filme, eu assistia de tênis. Mas sempre tem aquela pessoa que tira o tênis, né? Na sala de aula. Enfim. Senão ela não consegue se concentrar no filme, né? É, então. Sempre tem esse cara, né? E aí, sei lá, as pessoas só toleram ele. Deve ser bom pra sentir o chão geladinho. Depois de muito tempo, né? Na sala de aula, você precisa de um contato com o mundo real. Celulares, carteiras e afins foram pra mesa do computador. Todos estávamos confortáveis e play. A chuva naquele dia tava forte. E aqui é bem comum chuva com muito raio. Estávamos, no entanto, tranquilos e prontamente ignoramos os raios. Ele escreve muito bem, ele tem um vocabulário muito bom. Esse é o público do GugaCast. É um público, antes de mais nada, muito culto, né? Muito culto, muito muita seleto, leitura, né? Muita leitura, muito estudo. Todo mundo passa no Enem. Eu acho que o Bob aprendeu com o Mestre dos Magos a escrever. Talvez. Né? Estávamos, no entanto, tranquilos e prontamente ignoramos os raios, porque havia uma igreja ali com para-raios. Eu achei que era sobre, tipo, havia uma igreja ali, então a gente estava protegido, mas ok, para-raios. Um lampejo, um trovão, nada demais, nunca tive medo de som de trovão. Eu até gostava, pra ser sincero. Outro lampejo, outro trovão. Uma coisa que acontece aqui é aquele trovão prolongado, que parece que vem de longe e vai aumentando o barulho até ficar muito alto e parecer muito próximo. Como se fosse uma onda que se forma lá longe e quebra aqui perto. Gente, mas pintando um quadro com palavras, hein? Uhum. Sim. Um terceiro lampejo e um terceiro trovão, esse mais forte, mais alto que os anteriores. Será que a gente tem que desligar as coisas? Eu pergunto. Não, acho que não. Tia Mate responde e continuamos assistindo ao filme. Um quarto trovão, sem lampejo. E agora imagina o tempo passando nas frações de segundo. O som começa baixo, lá no fundo, forte, estrondoso, mas ainda baixo. E vem rolando, rolando e aumentando de volume. Como um trovão mais forte, mais pesado. Um estrondo bem forte. Meio automaticamente, todos na sala nos olhamos. No próximo frame, as luzes se apagam. A energia acaba. Todos nós parados. No próximo frame, um impacto gigante muito forte de lados diferentes. E no próximo frame, silêncio. Caramba! O que é que aconteceu? Cloverfield. Incrível, né? Seria muito legal se tivesse acabado aqui, né? Porque aí silêncio e aí silêncio pra sempre. Acabou a história? Não. Demorou alguns segundos até que algum de nós falasse alguma coisa. E pra ser sincero, eu saio aqui do modo frame a frame, porque não me lembro bem ao certo o que aconteceu nos próximos momentos. Eu sei que em algum momento, nos segundos que se seguiram, nós entendemos que estávamos parcialmente cobertos de terra. Que o vidro que separava a sala da TV da sala de jantar estava quebrado, mas não havia acertado ninguém. Meu tênis, o de todo mundo, estava soterrado, bem como tudo até quase a altura da nossa cintura. Caramba! Tinha terra em todo o acesso para o andar de cima e a cozinha estava destruída, bem como a sala de jantar, mas a nossa sala não estava. Caralho, teve um deslizamento. Melhor, a parede que dava para o quintal e para o terreno da casa, que era tipo uma chácara só aqui no meio da cidade, havia caído, deixando para nós a saída perfeita. Caramba, que parece uma cena de animação de videogame, sabe? Nossa. É, né? Com a seta, assim, pra você vir por aqui, né? Isso. Isso, é. Aí você aperta bolinha, bolinha, bolinha, bolinha, aí você tem que ir saindo. Tomando a posição de liderança, uma vez que estávamos parados, o Tiamat falou pra levantarmos e descermos pra casa de baixo, da tia dele. A tia do Tiamat. A tia Tiamat. Levantamos-nos, cara, parabéns pelo uso de levantamos-nos, né? E saímos pelo buraco na parede, olhando pra trás quando já estávamos no quintal. E foi aí que vimos o morro que ficava do outro lado da rua principal havia cedido e caído em cima da casa. Meu Deus. Uma avalanche de terra pra cima de nós. Nossa senhora, que horror. Foi aí que, ouvindo Tiamat gritar, mãe, pai, meu coração gelou, como se isso fosse ainda possível. Os pais do Tiamat estavam no andar de cima. Mais uns segundos mortificantes antes de ouvirmos a resposta na voz tão familiar e reconfortante da mãe dele. Tiamat, a gente tá bem. Cara, a mãe de Tiamat não fala assim, tinha que ser algo mais assim. Tiamat, a gente está bem. Tiamat, a gente está bem. É, a mãe do Tiamat é o tia-vó Mat. Tiamat, a gente está bem. Perguntamos se eles estavam presos e eles disseram que não. E que havia uma forma de sair dali. E aí falaram pra descermos pra casa da chácara. E assim fomos. Chegando na chácara, os tios do Tiamat... os tios do Tiamat nos receberam. E a gente ainda não tinha noção do tamanho do que foi aquilo que aconteceu. E naquele momento as preocupações eram apenas se a gente tava bem. Lá, o tio do Tiamat... Gente, muito tio do Tiamat. Né? Então tá bom. Lá, o tio do Tiamat me emprestou um tênis. E depois disso... É, porque o dele tava soterrado, porque tem que tirar o tênis pra ver filme, né? É. E depois disso, tudo que eu queria era voltar pra casa. Como eu disse, ninguém tava raciocinando realmente. E talvez por conta disso, todo mundo disse que tudo bem e eu saí pela rua, descendo em direção à minha casa. Tudo normal. Normal. Deslizamento, normal. Apenas mais uma quarta-feira. Só tava lotado de terra e barro no meu corpo todo, com tênis maiores que meus pés e sem cadarço. Nossa, tava com uma lancha no pé. E alguns cortes nas mãos, mas fora isso, tudo normal. Ah, e não tinha luz na rua. Eu me guiava por saber aquele caminho de cor e também pelas luzes de alguns carros que iam passando. Um deles, inclusive, parou. Eram turistas perguntando como fazia para chegar até a estação. E demorou alguns segundos depois que baixaram o vídeo para perceberem como eu estava. Mas eu me lembro muito bem da mudança de expressão deles quando a ficha foi caindo. Rafael! Que isso? Isso nunca tinha acontecido comigo. Isso é o nosso desafio Momento Alura. Ah, cara, que... Nossa, que susto. A gente precisa lembrar de trazer a Bia mais vezes pra esse programa, cara. Que incrível. Faz acontecer, Rafael. Eu quero entrega. Eu quero contexto. Eu quero coisa boa acontecendo aqui. Desafio Alura. Boa fama. Eu quero boa fama. Eu quero boa fama. Quando a ficha foi caindo, nos cursos da Alura, a sua ficha cai o tempo todo. Você percebe que você tem novas habilidades que você não tinha antes e você adiciona linhas ao seu currículo que podem te ajudar a conseguir uma vaga no mercado de trabalho ou melhorar a sua posição. Não, e a ficha pode cair de um monte de coisa que você não sabia que você gostava e aí você vai e faz o curso porque você é tipo, né? Você tem acesso a todos os cursos e aí você pode descobrir uma nova coisa. Sua ficha pode cair para um outro lugar que você nunca viu antes. E tem que cair a sua ficha de que você tem R$100 de desconto no nosso link. Cara, isso é muito desconto. Só faltou falar o link. alura.com.br/promoção/GugaCast. Mais de 1000 cursos pra você. Pra você e sua ficha que vai caindo. Suas várias fichas. Meu trabalho aqui tá feito. Eu não tenho mais nada a ensinar pra vocês. Como é que você se sente agora, Guga? Realizado? Eu me sinto muito bem. Continua a história aí, Bia. Bom, fichas caindo. Eu me lembro muito bem da mudança de expressão dos turistas quando a ficha foi caindo. E claro, na maior calma de uma pessoa que ainda não tem exata noção daquilo que lhe aconteceu, eu respondi. Sei sim, lembra que eles queriam ir pra estação, tá? É que a gente passou um tempão aqui, mas os turistas queriam ir pra estação. Sei sim, fica por ali. E aí eu dei as direções. Olha, eu tô indo pra lá. Eu tô meio sujo porque eu acabei de sair de um soterramento. Frases normais. E eu estou querendo chegar em casa. Vocês poderiam me dar uma carona? Bem assustados, e sinceramente eu não sei se acreditando muito, eles aceitaram e me deram uma carona até minha casa. E essa foi a história da vez na qual eu quase fui soterrado. Meu Deus, cara. E a pessoa fica muito em choque, né? Até ela sacar que ela quase foi soterrada. Nossa, cara, imagina que situação. É o que ele falou, assim, ele falou frame a frame, né? Imagina a sensação de que a luz apagou quando acordou, você não entende nada do que aconteceu. E o pior de tudo é que a memória, quando são essas coisas muito traumáticas, ela é muito fatiada, né? É bem frame a frame mesmo. E aí, ó, umas curiosidades, caso vocês queiram. Curiosidade número 1. Nenhum de nós se machucou nem nada. Exceto uns cortes nas mãos, mas algo muito específico. 2. A estrutura da casa não cedeu pelo seguinte. Parte do terreno da família foi cedido para a prefeitura muito tempo atrás para a construção de uma rodoviária. E em troca, a casa deles, que foi construída nesse mesmo tempo, foi feita com a mesma estrutura da rodoviária. Uma estrutura muito forte. Caramba. Pô, bora fazer todas as casas com uma estrutura de rodoviária, né? É, porque todas as casas não são assim, é? 3. A maior parte do morro caiu entre nós e a rodoviária. E, infelizmente, dois taxistas que estavam fazendo plantão lá não tiveram tanta sorte Nossa, quanto a gente. Cara, que horrível. É. Aí ele escreveu meus sentimentos a eles e às famílias. E eu sinto muito também. 4. Desde muito tempo, o curso de engenharia geológica aqui da cidade fez um documento falando sobre a condição de todo o centro histórico da cidade. Mas aparentemente a prefeitura, em seus vários diferentes mandatos, não parece achar que seja importante lidar com questões de segurança voltadas à prevenção de eventos como esse. Fazer o quê? Sai daí, cara. Isso não fica mais aí, não. Caramba. Fazer o quê? Gente, invistam em casas feitas como rodoviárias. É. Casas são como rodoviárias e barcos são como lanchas. Eu achei que ele ia tomar um chocão, igual em Flatliners. Nossa, não. Mas, nossa, pesado isso, né? É. Eu acho que esses traumas que deixam a gente muito em choque, depois você fica lembrando um tempão, tomara que ele esteja melhor. É, sim. Não é? É, sim. É isso aí, Bob. Muito obrigado. Bob do TACAP. Rafael, seria a próxima? Leio. Essa história se chama Presente do Dragão. Olá, Guga, Rafael, Caio e ou possível convidado. Ele deu um olá pra você, Bia. Oi! Antes de mais nada, gostaria que trocassem os nomes da história, tanto pela diversão quanto para preservar as identidades. Eu me chamo... A gente pode dar o nome do meu gato, que é Lanches. Lanches? É, eu tenho dois gatos, Bar e Lanches. E aí ele pode ser o Lanches. Perfeito. Ok. Eu me chamo Lanches. Tenho 33 anos e sou professor na Universidade Federal do Espírito Santo. A quase morte dessa história não aconteceu comigo, mas sim com minha namorada, Bar, de 24 anos. Perfeito, perfeito. Ela se passa na cidade maravilhosa, no saudoso ano de 2015, ano onde temíamos que o dólar chegasse a R$3, onde a rainha Elizabeth II se tornou a monarca com o maior reinado da coroa britânica. E onde lamentamos a morte do comediante Jorge Loredo, o Zé Bonitinho. Eu tô satisfeito com o recap. Eu estou lamentando de novo. É. Estávamos no início de nosso relacionamento e pela primeira vez, Bar veio conhecer minha terra natal, o Rio de Janeiro. Entre passeios turísticos tradicionais, como o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar, eis que resolvemos encaixar uma visita a um local um pouco diferente do circuito turístico carioca tradicional. O motel. Ah, tá, agora tá muito estranho com o nome dos meus dois gatos, pode continuar. Bar, à época, tinha 19 anos e estava no seu primeiro relacionamento. Portanto, motel era uma novidade para ela. Além disso, estando hospedados no pequeno apartamento de minha mãe, e mais especificamente, com a parede de nosso quarto sendo também parede do quarto dela... Ai, que horror! As atividades sexuais naturalmente ficavam restritas. Nossa, ó, já estive lá... É, fica aí todo o meu sentimento abaixo por essa situação. É horrível, é horrível. É horrível pra todo mundo envolvido. Não foi só pra você, não. Sim. Sim, sim, sim, sim. Tecnicamente, o local escolhido era, segundo a legislação brasileira, um hotel cujo público-alvo eram casais, mais extras, interessados em uma hospedagem de apenas 6 ou 12 horas. Mas extras parecem os figurantes que vão ficar lá, né? Tipo, numa festa, bebendo, fingindo que tá dançando uma música que não tá tocando. Escolhemos uma suíte com hidromassagem e finalmente adentramos o antro do pecado. Tudo ocorreu conforme o programado durante nossa hospedagem. Portanto, podemos pular os detalhes. O quarto desse motel tinha uma sala em separado por onde era servida comida e por onde era realizado o pagamento. Sendo o mais experiente do casal e aquele que podia conversar com um funcionário do estabelecimento, correndo menos risco de sofrer algum tipo de assédio, fui até essa mini sala realizar o pagamento. enquanto minha namorada, Bar, aguardava no quarto. É tudo horrível, né? Motel tem essas coisas meio escondido, meio... A pessoa passa a comida por um negócio meio Jetsons, né? Que você abre e aí tá lá a comida. É tudo... Sei lá, é uma coisa que eu ainda bem que não preciso frequentar mais, porque é difícil. Agora eu sou uma mulher com... Agora eu sou uma mulher com local, né? Após o pagamento, o funcionário, como de praxe, oferece um café e balas. Nessa hora, o cramulhão, o ainda não copiei, fessou. O cai na prova? O Tiamat. O Tiamat resolve sussurrar ao meu ouvido, tal qual a versão de Platão do Sr. K. Pega, pega uma balinha, pega, vai. Vem cá. Peguei um punhado de balas de leite e voltei ao quarto para terminar de me vestir. Nesse momento, ofereci uma bala à minha namorada, que aceitou prontamente. Tendo sido uma criança no final dos anos 80 e início dos 90, fui muito bem alertado para o perigo das famigeradas balas soft, as balas proibidas. Nunca imaginaria, porém, que uma simples bala de leite em forma de cubo poderia ser tão perigosa. Pô, essa bala é mó boa. É, nossa, ela é incrível. Tem embalagem transparente, né? Isso. Sim. Essa bala, sabe qual era o que eu fazia quando eu era criança? Eu abria várias e comia em seguida, assim. Abria 5 e colocava todos na boca. Como se fosse sucrilhos. Como se fosse sucrilhos, não. Como se fosse uma gincana, assim. Pega e põe na boca, pega e põe na boca, pega e põe na boca. É como se fosse aquele desenho do Dudu e Edu, que eles... Bala de caramelo e eles ficavam com a boca gigante, assim, de bala. Isso, exato. Entendi. Essa é a lembrança que eu tenho. Todos os dentistas agora sentiram um calafrio no coração. O Dr. Golden Teeth, ele tá um pouco mal agora. Ele não sabe por quê, mas deu um sentimento ruim, né? Ele não tá nem aí. É, mas eu... É mais um cliente pra ele. Quando o seu dente é de ouro, você não tá nem aí, né? Ele tá... Come aí açúcar, trouxa. Vou comer. Come açúcar, sim. Pega a balinha. Come açúcar, come. Come, pega a balinha. Esse foi o momento em que minha namorada, ainda seminua, começou a ter dificuldades para puxar o ar. Ai, que vergonha. Ai, que vergonha. Ela, ainda em cima da cama ajoelhada, começou a sacudir os braços desesperadamente. Foram alguns segundos de pânico, sem saber o que fazer, tentando pensar em cenários onde ela sobrevivesse sem que eu precisasse sair seminu pelo motel pedindo ajuda. Nossa, que pesadelo! Diante da falta de possibilidades de manter ambos vivos e com nossas dignidades intactas... Desculpa, eu tô rindo, mas é com respeito. Fiz o que qualquer pessoa de bom senso faria. Resolvi usar todos os meus conhecimentos médicos, adquiridos em anos de filmes e séries americanas, para aplicar a famosa manobra Heimlich. Cara, esse lance da manobra Heimlich é muito sério aqui nos Estados Unidos. Nos restaurantes tem um desenhinho escrito de como você faz. E eu fico pensando que no Brasil, ou as pessoas simplesmente morrem engasgadas, ou as pessoas não se engasgam tanto, porque como... Por que que isso é tão importante aqui? A minha mãe é médica, minha mãe sabe fazer essa manobra. Ela já tentou me ensinar e eu não entendi. Você só precisa fechar o punho, assim, embaixo do externo da pessoa e apertar com muita força. No fim das contas, é isso. Mas você meio que tem que bombear. É porque aqui a gente dá um super soco nas costas da pessoa e espera que resolva, né? Mas assim... Mas a gente não engasga tanto aqui. Não tem tanto... Isso é um trope de filme, né? No filme a pessoa se engasgando, isso. Assim. Tipo, é um negócio que acontece normalmente. Isso, aí voa o camarão da boca dela e cai na cara de outra pessoa, né? Esse é o filme, assim. Eu nunca vi isso acontecer na vida real. E tem um vídeo incrível do Porta dos Fundos, que o cara engasga, e aí aparece um cara e ele começa a dizer o que fazer com o cara. Aí ele fala: bate nas costas dele, dá um tapa na cara, joga água na cara dele, enfia um copo no cu dele. E aí os caras vão fazendo e nada resolve. Aí ele fala: pega a arma, dá 2 tiros. E aí matam o cara que tava engasgado. Bom, parou o engasgo, então. Sim. Me posicionei atrás dela, enlacei-a com os meus braços e apliquei força com um punho fechado pra dentro e pra cima. Correto, boa descrição. É, agora eu acho que eu aprendi. Aí, mãe da Bia, médica. É. Mãe, desculpa ter aprendido com uma pessoa que eu não conheço. Mas é que ela foi mais didática. De e-mails. Sim. É o jogo Guga Cash contra a mãe da Bia. E a gente também ganhou. Tadinha! Na terceira estocada, um delicioso e perigoso projétil sabor doce de leite atravessou o quarto saindo da boca de Bar. Gente, coitado. Essa foi a história da primeira e única vez em que minha namorada foi ao motel. No final, ficou tudo bem e eu escapei de ter que explicar à polícia sobre a bizarra cena do crime onde quase estive. Além disso, algumas lições foram aprendidas. 1. Balas de leite podem ser tão perigosas quanto balas soft. Se for se arriscar, faça isso vestido. Ai. Na verdade, eu acho que a dica é não coma bala deitado, né? Eu acho que foi isso que ela se engasgar. É uma boa dica. Não coma nada deitado. Conheci o GugaCast através do Nerdcast e hoje é, sem dúvida, meu podcast favorito. Obrigado pelo trabalho e continue assim. Um grande abraço. Lanches. Muito bem. Gente, teve uma vez... ir ao motel sempre foi uma coisa que eu achei muito engraçada, porque são coisas normais misturadas com coisas muito eróticas, às vezes muito bregas, né? Sim. Às vezes, quando eu viajava, eu costumava me hospedar em motel, porque é mais barato o pernoite do que um hotel com um H, e não com aquele M que parece um H só pra te enganar, sabe? É uma letra que só existe no alfabeto brasileiro. É um H. Isso, exatamente. E aí, uma vez, eu tava indo dormir, e aí na TV só tinha pornô, programa da Amaury Júnior. E aí, eu passei a madrugada inteira assistindo o Amaury Júnior no museu da banda Kiss, que abriu em Las Vegas. E eu comecei a fazer um jogo comigo mesma, dentro da minha cabeça, que era quantas vezes ele conseguia encaixar banda Kiss nas frases. Que ele, aqui temos a bota da banda Kiss. Ele claramente não sabia o que ele tava fazendo, ele só sabia o que era o Kiss. Ele nunca sabe. Ele tá sempre. As maquiagens da banda Kiss, essa grande banda aqui, maravilhosa. Cara, já foi um avanço que ele não chamou de conjunto. Realmente. Eu queria ver ele encaixar os vinhos Salton no meio do. Da banda Kiss? Ah, mas aí na inauguração do museu, né? Ele vai falar assim: o meu amigo Gene Simmons! Mostra a língua, Gene Simmons! Amaury Júnior, um beijo, Amaury Júnior. Onde que, se você estiver ouvindo o GugaCast, me manda uma mensagem. Eu gosto muito de você. Um abraço. Eu encontrei o Amaury Júnior uma vez na sala VIP da TAM, de manhã cedo. E foi mágico, como eu imagino que seja? Não foi, porque ele tava sóbrio, né? Ele tava discreto. Não, ele tava fingindo que ele tava sóbrio. E aí você foi lá e pediu pro carinha da sala VIP botar a música. Papai, eu podia pôr no telefone, né? Chega perto, você não tá na mesa do lado. Nossa, sentar, que sonho. Sentar na mesa do lado e colocar o celular assim, tocando a música, não falar nada, não olhar pro cara. E só trocar olhares assim, né? Tipo, eu sei, você sabe. Bom, mas ouvimos a Bia fazer uma descrição do que realmente é indecente que você pode fazer num motel. É verdade. A banda aqui! Ok, posso ler a próxima? Lê a próxima. Manda, Guga. A próxima história se chama Discos Dourados da Sabedoria. Mas qual que é o tema dos títulos? Eu não saquei. É sempre um incógnito. É, eles continuam sendo episódios do He-Man. Eu falei que eu vou usar esse até acabar. Ai, é verdade. Muito bem. Tem 65 episódios, então vai durar muito tempo. Só a primeira temporada. Ah, sim, porque você é um homem purista, né? Sim. Ok. Não, eu tô ansiando pelo momento que eu vou poder usar o título Aqui Lá, Esqueletos em Todo Lugar. Eu mal posso esperar junto com você. Discos Dourados da Sabedoria. Em meados de 2018, estava em processo de falência da minha empresa informal. Começou good vibes. Começou bem, né? Já estamos bem. Uma república de estudantes / pensionato que moravam até 16 pessoas. Ou seja, muita gente, muitas diferenças, muito estresse. Por já estar prevendo seu fim, voltei a trabalhar com o que conseguia, no intuito de tentar acumular algum dinheiro para ter como sobreviver após a falência do meu meio de sustento. Nível de estresse, 5 de 10. Caramba, 5 de 10 ainda? Nossa. É, ele tá bem. Ele tá bem ainda. O primeiro que consegui foi o de auxiliar em uma pesquisa de doutorado. Pagava R$500 por mês para que eu entendesse a pesquisa do doutorado estrangeiro, um paquistanês fazendo doutorado na Alemanha que veio pesquisar Brasília, buscar documentos relacionados ao tema, traduzir, marcar entrevistas, realizar as entrevistas com entrevistados que não falassem inglês, transcrever e traduzir. Certamente, o trabalho não remunerava a altura do trabalho. Mas eu não tinha mais nenhum em vista ainda, e essa dava uma boa experiência em pesquisa para fazer um mestrado no exterior posteriormente. Nível de estresse, 8 de 10. Eu gosto que ele é uma pessoa muito pragmática, né, nesses negócios. É, ele tá, até agora ele tá até ok. Não, 8 de 10 não é ok, vai. Não, não... É, 8 de 10. Então, mas eu já estaria 10 de 10. Ah, ok. Tá, ele estaria ok pros seus parâmetros. 8 de 10 eu já tô andando pelo teto. Mas enfim. Como é que é o 10 de 10, então? Ah, amigo. Você tá vomitando e torcendo o pescoço. Em outubro, comecei um segundo estágio em uma biblioteca de uma faculdade privada minúscula. Por via de regra, toda biblioteca precisa ter um bibliotecário graduado, que é o chefe e responsável pela biblioteca. É tipo uma farmácia, só que de livros. É a pessoa que te ajuda quando você fala, o computador não acha o livro que eu quero. E é porque você tá pesquisando errado. E aí ele vai e te... E ele entende como aquelas etiquetas são numeradas. É a única pessoa. É um superpoder, eu acho. É. Imagina um bibliotecário em casa. E aí você chega pra ele e fala, você viu o cortador de unha? Aí ele fala, 15, 14, 13, B. E aí você sabe exatamente onde está o seu cortador de unha. Não, e em qual posição, em qual gaveta. Isso. Maravilhoso. Eu fiquei um pouco desconcertado aqui. Pera, deixa eu me achar de novo. Alguém que realiza os serviços e os estagiários apenas auxiliam. Esta fugia a regra. Uma bibliotecária que realizava outra função na instituição e não exercia a profissão há anos. O responsável por toda a biblioteca, que ok, não era muito grande, apenas 1.000 livros, era o estagiário. Esta faculdade privada estava funcionando com a autorização temporária do MEC há 1 ano e estava para receber uma visita técnica do MEC que faria a avaliação da faculdade para conceder a autorização permanente e uma nota para o curso. Uma burocracia pesada aí, para dar certo. E lá entrei eu, sem nenhuma experiência prática, sem nenhum auxílio ou treinamento qualificado, com responsabilidade em adequar a biblioteca para a visita do MEC. O que incluía catalogar 500 livros, etiquetar, fazer relatórios e adequar alguns documentos. Chora, Marie Kondo! Mas tudo bem, pelo menos esse estágio pagava R$800 e eu podia acumular com os outros R$500 e se eu falhasse, o problema não era realmente meu. Olha aí, ó. Nível de estresse, 10 de 10. Já tô 100% exorcista. No meu terceiro dia de estágio, fiquei lá 5 horas estudando as necessidades da biblioteca, jantei 2 fatias de pizza calabresa e uma Coca-Cola KS. O que é KS? Não sei. Não, pera, vamos usar o Google. O tão falado KS, dito em bares e restaurantes, significa king size. Ah. É a embalagem de vidro de 290 ml, era a medida. Pô, essa é o king size? Traduzindo para o português, seria tamanho real barra padrão. Ah. É a embalagem de vidro de 290 ml, a medida correta para matar a sede de uma pessoa. Fica aí o quadro. Você sabia? Isso aí. Você sabia? Com o Bia Fiorotto. É, na verdade eu tô roubando esse quadro da Laurinha Alerta. Tá, Laurinha, um beijo, eu amo você. Entrei no carro e comecei a dirigir rumo à minha casa às 22 horas. É porque ele é bibliotecário, então ele gosta de saber como as coisas se organizam. É! Ai, é por isso que ele é super mega organizado. Nossa, que inveja um pouco. Errei o caminho que fazia todo dia. Tive vontade de estacionar o carro e dormir nele. Mas sou um guerreirinho e consigo enfrentar o cansaço. Continuei dirigindo calmamente. Peguei o caminho certo, que é basicamente uma linha reta de 10 km e uma volta na quadra no final. É assim que são os caminhos em Brasília. Tô lá, em linha reta, 80 km por hora, quando lembro que tinha um trabalho da minha graduação pra entregar no outro dia de manhã. Ai. Nível de estresse, 11 de 10. Nossa senhora. Putz, eu tô muito mal. Nossa, eu tô com a pele toda pipocada. Nossa, já. Nossa, caramba. Ai, que horror. Não, o trabalho pra amanhã... Gente, pode continuar que eu tô nervosa agora. Sinto uma dor parecida com uma agulhada no cérebro, quando passa um carro do meu lado esquerdo buzinando. Levei um sustinho, mas percebi que eu estava mudando para a pista da esquerda sem querer, quase fechando o carro que passou buzinando. Agradeci mentalmente o cara, pois achei que tinha dormido por alguns segundos, e ele me preveniu de entrar na contramão. Ajeitei o carro e já estava a apenas 4 km de casa. Continuei dirigindo e comecei a tentar reduzir a velocidade. Eu tentava reduzir a marcha, mas por alguma razão não fazia. Colocava a mão na marcha, mas não pisava na embreagem. Notei que tinha algo errado comigo, mas não sabia o que era. Fiquei tentando reduzir a marcha, mas não conseguia. Comecei a tentar frear, mas sempre que tentava fazer isso, pisava no acelerador. Fui dando pisadinhas de leve no acelerador. Saí da via principal e fui para uma via paralela, que eu achei que seria mais segura por ter menos tráfego. Entrei na contramão e não conseguia perceber isso. meu Deus, cara, ele tá tendo um derrame? Eu acho que ele tá muito sonado, sabe? Quando você começa a apagar e voltar. Nossa, assim. Cara. Um carro vinha ao fim da rua, deu farol alto e foi pra contramão também. Assim saiu da minha rota de colisão. Eu só consegui acelerar o carro. E à medida que me aproximava do outro carro, ficava com medo de bater nele e resolvi puxar o freio de mão. Sinto apenas um impacto grande. Olho pra frente e pensei, ainda bem, é só um poste. Uma mulher saiu do carro desesperada gritando. Saiu um monte de gente das casas ao redor. Alguém comentando, tu viu a explosão? Parecia um fogo de artifício. Algo no poste explodiu. Meu Caraca. Deus do céu. E aquela comunidade sem luz veio me acudir. Tentei abrir a porta do carro, mas por alguma razão, minha mão esquerda não ia até a trava da porta. Fui com a mão direita, destravei a porta, mas ela estava emperrada. Tentei mudar para o banco direito, mas não conseguia saltar o freio de mão. As costelas doíam muito por causa do impacto com o cinto de segurança. Caramba, cara, que situação horrível. Mas olha, fica o aviso. Doía por causa do impacto com o cinto de segurança, mas muito pior seria sem cinto. Então, crianças, usem cinto. Fiquei jogando meu ombro contra a porta do carro, até que ela abriu. Puxei meu corpo, segurando no teto do carro, botei as duas pernas pra fora, fui ficar em pé e tombei no chão. Gente, nossa, mas se doendo todo... É, caramba, como é que ele conseguiu sair? Ele não tava conseguindo... É, adrenalina, né? É. Tem muito esse lance, né? Que você não sente a dor real, né? Estendi a mão pra um rapaz que estava ali próximo me ajudar a levantar. Ele se recusou a tocar em mim, me olhava com cara de meio de pânico e disse, cara, não levanta, eu não vou te puxar. Tem algo errado com seu braço. Ai, ai, não. Ai, Rafael, por quê? Eu olhei pro meu braço estendido e não entendi. Ele falou, não esse, o outro. Aí olhei pro meu braço esquerdo e ele tava normal, mas largado sobre minha perna, sem movimentos. Levantei ele com a mão direita e soltei, e ele caiu, sem movimento. Meu Deus, cara. Tentei fazer o mesmo com a perna esquerda, mas também sem sucesso em movimentá-la. Cara, tá vendo? Ele paralisou o lado esquerdo. Por isso que ele não tava conseguindo pisar na embreagem. Não, e é por isso que ele não alcançava também a trava. É. Falei pro rapaz pegar meu celular dentro do carro. Ele pegou e eu fiquei tentando ligar pra alguém da minha república. Sem sucesso. Várias pessoas vinham e perguntavam se eu bebi. Eu respondia com voz de bêbado. Não, bebi. Uhum. E eles saíam cochichando. Ele tá bêbado, chama a polícia. Meu lado esquerdo do rosto também não estava funcionando. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Chegaram os bombeiros e me levaram pro hospital. Cheguei no hospital, consegui contato com minha ex, que foi lá me auxiliar. Fiz ressonância magnética e o médico disse, seu cérebro sangrou um pouquinho, mas ele vai absorver e tu vai se recuperar. Caramba, cara, o cérebro dele sangrou. Caraca. Meu. Minha pressão estava altíssima, 21 por 13. Caralho. Esse é o nível de estresse 11 por 10, né? Nível de estresse, todos, né? O diagnóstico completo foi acidente vascular encefálico, AVE, com hemiparesia esquerda. A hemiparesia é quando o hemisfério do seu corpo para de funcionar. No meu caso, o hemisfério esquerdo, devido ao sangramento do lado direito do cérebro. A função motora é cruzada. O lado esquerdo do cérebro controla o direito e vice-versa. Olha só. No dia seguinte, após ter recuperado parcialmente os movimentos do lado esquerdo, uma médica veio me perguntar como eu estava. Eu movi meu braço esquerdo com o punho fechado e perguntei pra ela, adivinha o que eu tenho aqui na mão? Ela disse, o quê? Eu respondi, sequela do AVC. Que? Ai, gente, eu não queria estar rindo disso. Bom, mas se ele tá rindo disso, né? Tá tudo bem. Eu também não queria estar rindo, mas isso me pegou muito de surpresa. Adivinha. Eu tava mó tenso aqui indo pro... É, não, eu tava muito nervosa, mas tá bom. Foi bom, foi bom. Que bom que ele tava com um espírito elevado, assim, né? Depois disso tudo, caramba, o cara quase morreu. Você sabe que meu avô morreu no hospital, né? Meu avô paterno. E ele já tava bem velhinho, ele tinha tido um AVC. E ele sempre... Ele mantinha o bom humor. Teve uma vez que um enfermeiro foi ajudar a trocá-lo e tal. E ele tava com o pé bem gelado, né? Ele falou, poxa, Dr. Dalton... Como o senhor tá com o pé gelado. E aí minha avó falou, se eu fosse pé quente, eu não tô aqui, né? Eu ri, a médica não. Mas tenho certeza que teve vontade. Tadinho. Recuperei todos os movimentos em menos de um mês. Olha só. Restam pequenas sequelas na coordenação motora, que nunca foi muito boa, e na atenção. Nota, Essa história levou em conta apenas o estresse que acredito ter sido o principal catalisador do aumento exponencial da pressão no dia. Entretanto, alerto que o combo feliz que permitiu isso tudo acontecer com 30 anos de idade foi má alimentação, sedentarismo, tabagismo e estresse. Nota 2, se você acha que Deus me salvou, saiba que eu sou ateu e blasfemo o tempo todo. É. Cada um tem a fé que tem, né? Caramba, cara, que isso... essa história foi legal. Foi... mandou bem, Rafael. A gente tem criado um tema só pra gente poder ler essa história. Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast. Se você curtiu, se foi divertido, se você quer que o GugaCast continue existindo, recomenda ele pra outras pessoas, dá 5 estrelas pra gente lá na Apple, dá follow no Spotify. Esse tipo de recomendação ajuda demais a gente aqui. Obrigado a todo mundo que mandou história. Todas as histórias são lidas e a gente ainda pode usar outras para outros programas no futuro. Você vê que o Rafael criou um tema só para ler essa história aqui. Ficha técnica do episódio. Produção, Guga Mafra. Apresentação, Guga Mafra, Rafael Mafra e Bia Fiorotto. Pauta, Rafael Mafra. Assistência de produção e documentação, Beto Aragão. Edição Beto Aragão. Saiba mais sobre esse e outros episódios lá no nosso wiki, wiki.gugacast.com, tem tudo lá. Vamos ler as perguntas do Instagram? Bora. Vamos! Bia, começa aí. Uma pessoa perguntou, qual é o melhor filme de 1994? Na minha opinião, Double Dragon. Ó! Oh. Hot take! Que é horroroso! Horroroso! Meu Deus, eu vou ficar com... Gringo Não Perdoa, Mata, uma produção brasileira. Boa. Pra mim é Priscila, a Rainha do Deserto. Eu amo esse filme. Alguém mandou assim, toca uma música bonita no violão pra gente ver. Eu já toquei nesse programa, mas eu vou fazer de novo mais um pouquinho pra você. Peraí. Batata show. Batata show. A pergunta é, o que você diria pra si mesmo com 23 anos de idade? Com 23, eu tava trabalhando num escape room. Eu fiz isso também. Foi ontem, né? Isso também. E o Ronaldinho Gaúcho trabalhava lá também. Isso, é. Eu sou um pouco rolê aleatório, um pouco Forrest Gump. Só que ele olhava pra uma sala e escavava na outra. E aí, eu queria falar pra mim mesma que vai rolar emprego na sua área. Calma, você não vai precisar lidar com adolescentes revoltos pra todo sempre. Uma pessoa perguntou, a revivescência de Luiz Caldas é um sinal de que a revolução do proletário se aproxima? Vale lembrar que Luiz Caldas cantou a expropriação do saber técnico em Haja Amor. Eu acho que a única pessoa que tem cacife para responder essa pergunta é Rafael. Eu sei quem fez essa pergunta, é um ouvinte nosso, e ele já explicou que Luiz Caldas... quando disse que batuqueiro é batuqueiro e cantador é cantador, ele estava fazendo justamente essa distinção entre as classes. Eu espero que sim, porque o Luiz Caldas, entre outras coisas, gravou um disco apenas sobre ideias filosóficas, que é muito bom, e que quando eu vi pela primeira vez tinha 12 views no YouTube, mas agora eu imagino que tenha mais. Uhum. E eu espero que no futuro a gente trabalhe descalço, como Luiz Caldas. Parabéns. Eu não tenho mais eu nada a dizer. Eu não esperava menos. Não tenho... Nossa, mas assim, mais nada a acrescentar. Adeus. Ouçam Melosofia. Adeus. Tchau, gente. Beto, a gente vai tomar sorvete agora. Não esquece de pôr a música feliz aí pra acabar. Esse sorvete tá realmente muito bom. É. Tem gosto de enterrar sentimentos. Parasol.